vida ao respeitado animal. O búfalo é vivo na evolução. Bravo! Temido. Imponente. Imponente. Majestoso e voraz. Búfalo do Marajó. Bora começar, Peru! Um dom natural. Talentoso maestro eletrônico que rege sinfonias de toda a ordem, com uma ótica peculiar e única sobre a arte. Mais. DJ Davidson, um estilo único, inigualável. Tá decretado, carimbado, está selado, está. É o búfalo do Marajó, é que vai tocar. Tá decretado, carimbado, está selado, está. É o búfalo do Marajó, é que vai tocar. Que vai tocar, que vai tocar. Everybody's going to the party, have a real good time. Bora começando, Teiro! Arrebenta, meu búfalo! É a abertura oficial do verão e o Teiro e o animal já detonando pra galera! Vem pra festa do búfalo! E quem tá feliz vai botando a mãozinha pro céu! Mãozinha pro céu! Mãozinha pro céu! Mãozinha pro céu! Bora, meu animal! Novinha, eu quero te ver contente. E o quê? Não abandona o bonde da gente. Que no ele pra confesso tu tem moral. Vinha aqui na favela. Pra quê? Pra quê? Pra sentar no grau. Pra sentar no grau. Pra sentar no grau. Alô, Melri! DJ Lohan que tá tocando. Eu tô brigado com a mulher e eu vou dar fuga nela. Fui, partiu. E o búfalo me espera. Fui, partiu. E o búfalo me espera. Fui, partiu. E o búfalo me espera. Alô, Belly. DJ Lohan que tá tocando. Obrigado por todo o carinho de todo mundo que já marca presença hoje aqui no Areão do Feiro. Pra curtir o animal da abertura oficial do verão. O bagulho endoidou. O bagulho endoidou. O bagulho endoidou. Meu amigo Marcão, lembra o seu amigo do animal. Obrigado, Marcão. Valeu, garoto. Bora, Japona, bora pra cima. As molecas já estão na pita. Na pita, na pita, na pita. Assim! Bora que tá só no começo. Só no começo. E a te peço, joga com raça no chão, honra essa camisa, meu poderoso leão. Alô, meu guardeiro do Raivó! Torcida do Paysandu! Vamos pra cima, papão. Quero. O quê? O quê? Gritar campeão. Nosso parceiro Diego, Alex, Júnior, Gerenê, o Everton, taxista no Guarida Horas. E as suas primeiras damas aqui com a gente, show Pité. Vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem. Não, vagabundo. O bufão. É pra botar pressão. É pra botar pressão. É pra botar pressão. A galera fica louca no badalo evolução. Ó, a festa tá montada e o berrante tá tocando. Vem, e as bandidas tão pirando. É o bufão. DJ Léo da Carreta Negra Digital tá aqui com a gente, meu parceiro Léo. Obrigado, meu Léo. Vem, bota a mão na cintura, fazendo o chifrinho. Esse bufão é loucura, Rafael. Josefa, Amanda, marcando presença. Galera direto de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Os nossos cariocas aqui na área do animal. Búfalo. É pra botar pressão. É pra botar pressão. É pra botar pressão. A galera fica louca no badalo evolução. 3, 2, 1, vai! Olha só, é só catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão. É só catucadão, catucadão, catucadão. Olha só, olha só, olha só, presta atenção. É só catucadão, catucadão, catucadão, catucadão. Essa batidinha é maneira. Atenção, Luciano, chega aqui com a gente rapidinho, Luciano. Olha só, presta atenção. É só catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão. É só catucadão, catucadão, catucadão. Olha só, olha só, olha só, presta atenção. É só catucadão, catucadão, catucadão. Bora aí, doida! Bora aí, doida! Bora aí, doida, que a noite tá só começando e a noite é uma criança e o animal detonando. Só tem 17 anos, o que vai acontecer? O que que vai acontecer? Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar. É na festa do búfalo, ela gosta de doidar. Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar. É na festa do búfalo, ela gosta de doidar. É na virada DJ, é na virada DJ, é na virada DJ, é na virada DJ, é na virada DJ, é na virada DJ, é na virada DJ, é na virada. Prepara pra virada, gol! Põe o buzinho pra cima e grita: hey! Oh! Hey! Vai, vai! Oh! Vai, vai! Hey! Oh! Hey! Oh! Hey! Oh! Hey! Esse animal é uma loucura! É rock doido, tá doido, é rock doido, tá doido, é rock doido, tá doido, é rock doido, tá doido, é rock doido, tá doido, é rock doido, tá doido. Hoje no roteiro, o rock tá doido, meu irmão, tá doido! Tá doido, doido! Endoida, carai, endoida, carai, endoida, carai, endoida, carai, endoida, carai, endoida, carai, endoida, carai, endoida, carai, endoida, carai, endoida, carai, endoida, tu! Diego! Esse é o famoso 16 toneladas. Tchau! Esse é o famoso 16 toneladas. Olha o nosso parceiro Leozinho Lanches também! Mais novo parceiro aqui do Búfalo, alô Leozinho! O famoso 16 toneladas. O melhor lanches de Ananindeua! Búfalo! Esse é o famoso 16 toneladas. Bora, bora, bora, bora, bora, meu animal. Botando pra cima, botando pra cima, botando pra cima, botando pra cima. Assim, assim, assim. Meu amor, escute com muita atenção o que eu vou dizer. Você é a razão do meu viver. Desde a primeira vez que eu te vi, eu logo enlouqueci, foi paixão à primeira vista. Tudo que eu quero é viver com você. Minha amiga Andressa Rivera tá aqui com a gente também no animal. mal. Valeu, Andressa! Obrigado pela vida, viu? Meu amor, Cacá, deu meia idade no circuito. Alô, Fábio de Bem-Vindo! Eu quero um pouquinho, eu quero tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo com você. Sou capaz de gritar pra todo mundo ouvir que eu te amo e não tô nem aí. Olha lá o seu nome e o meu no telão. Mas que linda declaração de amor. E o quê? Que eu faço meu bem pra você. Mas e aí? Tudo isso é só pra você. Mas não vá me negar um beijo. Você é tudo que eu desejo. E tudo que eu mais almejo é te fazer feliz e ser feliz com você. Vem, vem, vem, vem, vem, botando pra cima, meu animal. 3, 2, 1, bora mais uma. Que nem um tsunami devastando o coração, incendiando tudo. Fala, meu parceiro Éder. Nossos maninhos também aqui na área. Obrigado, meus maninhos. Já não sei o que fazer. E quanto mais eu fujo, mais te quero aqui comigo. Por mais. Negão, alô fumaça! Zá. Os nossos loucos por chope também no circuito! Ao som dessa tabacada, piranha do Varavara, relaxa, então não para, safada, tu se amarra. Ao som dessa tabacada, piranha do Varavara, relaxa, então não para, safada, tu se amarra. Vai, vai, vai, vai! Do you wanna give bass, bass, bass? Santos também tá aqui no ladinho dele, a primeira dela, e toda a galera, Tô Nem Vendo também, obrigado equipe Tô Nem Vendo, a galera vem chegando pro Ima. E por falar, e com a equipe Bicha Ficha 28 do tal, eu vou ficar, eu vou recomeçar e de você não vou lembrar, você é página, meu amigo Gil, claro. Gil! Amigo particular aí, meu irmão, tá aqui no circuito com a gente. Obrigado, viu, Gil? Seja bem-vindo aqui no show do Búfalo. Falou! DJ Léo, da Nega Digital. Obrigado, meu amigo Léo. Olha a musa, DJ Agatha também já tá no circuito. Daqui a pouquinho ela é tola aqui no animal. O que me fez chorar? Tá aqui com a gente o homem do sapatinho, tá na área, tá aqui no animal. Ele, companhia da nossa família Tapanã. Seja bem-vindo, viu, Paulinho, você e toda a família Tapanã. Pivetinho da NET também, junto com o Éder dos Maninhos. Alô, Pivetinho. Eu vou recomeçar e de você não vou lembrar, você é a página virada. E com a equipe Ficha Ficha 28 do Tauá eu vou ficar. Hoje eu tô fervendo, que ela veio quente. Hoje eu tô fervendo, quer desafiar. Não tô entendendo, mexeu, mexeu. Olha aqui, meus malas de sono e também com a gente, obrigado, os malas. Valeu, rapaziada, rapaziada. Equipe da 7 do Marex, alô Fábio, valeu! Baile de favela, Paulinho, Playboy, os caras doidos do outeiro! Bora, meu quarteto, hi-fi! Everton de Marituba, meu irmão! Ele já tá na área, meu irmão, em companhia do Dentinho! Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Si necesitas reggaetón, dale. Alô, Sargento Genildo! Obrigado, meu brother! Bora, Japona! Falou! gusta el magnetismo. Tu cadera es la mía, hacen un sismo. Ahora da lo mismo el amor y el turismo. Diciéndole que no es que viene con romanticismo. Y agora, olha o meu parceiro Hélio da CL também já chegando junto, ele, o Wagner, o rei dos caramelos aqui do animal, tá na área. Si te dan ganas de bailar, pues dale. En esta disco todos son iguales. Te ves bonita con tu swing salvaje. Sigue bailando que pasa. Japona, Mariano, campeão lá de Santarém, tá aqui com a gente, com a gente. Sigue bailando, mami, no... O Japona disse que hoje ele tá. Hoje eu tô de rock. Hoje eu tô de rock. Hoje eu tô de rock. Hoje eu tô de rock e ninguém vai me segurar, me segurar. Vai. Hopping the jacka, vai, hopping the jacka, hopping the jacka, vai, hopping the jacka, hopping the jacka, vai, hopping the jacka, hopping the jacka, vai, hopping the jacka, hopping the jacka. Bora, bora, bora, bora, bora, meu ano, meu ano. Hopping the jacka, vai, hopping the jacka, hopping the jacka, vai, hopping the jacka, vai, hopping the jacka, vai, hopping the jacka, vai, hopping the jacka, vai, hopping the jacka. E quem não tem hora pra chegar em casa, bota as mãozinhas pra cima que eu quero ver. Bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, doze, bota, doze, bota, doze, bota, doze, bota, doze, bota, doze, bota, doze. Aqui não é no 12, aqui é no 14. Aqui é no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14. Eita animal, meu irmão, é uma loucura esse animal louco. Leozinho Lances também, nosso grande parceiro, tá aí com a gente. Valeu, Leozinho! Depois que eu conheci o mano dela, depois que eu vi como ela dança. E a família Sem Noção de Coraci, obrigado Sem Noção, valeu! Eu vi como ela se assanha, só agora que eu me percebi. Alô, Mel! O que, o que, o que? Namorar pra quê? Amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Namorar pra quê? Amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Namorar pra quê? Amarrar pra quê? Ai, fono céu. Que elas vão querer. Namorar pra quê? Amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Vem, vem, vem, vem, vem. Chama que ela vem. Chama que ela vem. Chama que ela vem. Chama que ela vem. Pra quem tem uma amiga bandida agora. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Bandida, vem bandida, vem bandida, vem bandida, vem bandida, vem bandida. Vem, vem, vem, vem. Não era tu que era bandida, não era tu que era bandida, não era tu que era bandida, não era tu que era bandida. Bora fumaça! Alô, negão! Vem bandida, vem bandida, vem bandida, vem bandida, vem bandida, vem bandida, vem bandida, vem bandida. Alô, meu parceiro, Doutor Rui! Já tá aqui na área com a gente também, valeu, Doutor Rui! O Massa Raquel, equipe mais ou menos, galera da Baixada no Marco! A maior vibe na hora de ir embora, no carro vai a pé. Mas ela é gostosa demais, é mulher, ela sabe o que faz. Quem pegou só pega uma vez, porque na segunda ela não se quer mais. Quem pegou só pega uma vez, porque na segunda ela não se quer mais. Não era tu que era bandida, não era tu que era bandida. Fica de ladinho, que o papai tá malino. Fica de ladinho, que o papai tá malino. Mãozinha vai pra cima, mãozinha pra cima, mãozinha pra cima. Gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira tudo. Arrebenta, meu búfalo. O Éder dos Maninhos, meu amigo Pivertinho também, alô Éder. Bora, Paulinho, maluquinho do Sabadinho. Davidson. Nossa família tá banando também aqui, mandando ver, eles gostam é de impressão. Na condição, estourei logo o Xandão. Terminei do pé na mão, porque ela quis seguir vestido. Mas que absurdo, ela de vestido curto. Não existe o tempo. Alô, espetacular! E essa gata... Oi! É você, garoto! Vem de lá, minha irmã! Vamos nessa, meu maestro! Estamos na área, como sempre. Ei, você, você e eu, Rafael Cassiano, Darlan, daqui a pouquinho chega a Águeda pra arrebentar também. E a gente fazendo clima, fazendo a festa hoje aqui no Areião de Outeiro. E já abraçando com muito carinho todos os seus clubes e as equipes que estão presentes. Obrigado pelo carinho, meu grande parceiro, Wagner, o rei dos caramelos aí com a gente. Muito bem assessorado pelo Hélio da CL e também o novo Motora aí, o Motora novo, como é o nome dele? Rodrigo! Está com a gente também, obrigado pelo carinho, meu parceiro Japone, a primeiríssima dama, aí com a gente, obrigado, viu? E a gente, de pouquinho a pouquinho, vamos identificando a galera da moral, Davidson! Eita coisa bacana! Pipoca daí, que eu pipoco daqui, garoto! Então toma! Lá, lá, ulá, lá, eu sou sincera. Lá, lá, ulá, lá, eu sou sincera. Lá, lá, ulá, lá, eu sou sincera. Lá, lá, ulá, lá. E pra quem gosta de aventura, as aventuras de amor e paixão eu hoje guardo no meu coração. Triste eu estou, longe de você. Vem de volta, me faz reviver. Com os cunhados, tudo começou. Aonde eu soube o que é o amor, o águia de fogo fez me apaixonar. Eu e você, a onda... DJ Benado, o Juventus também tá aí com a gente. Alô, meu parceiro, DJ Ralph! Ah, a galera do Cris, um grande abraço pra vocês aí. Valeu, Ralph! Valeu, Ralph. Alô, Galo! Bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido. Tá doido? Bagulho doido. Tá doido? Fechamento é você, mozão. Eu não preciso mais beber. E a galera vem chegando de montão, você sorriso, me dá onda. Você sentando, mozão, me deu um. Bora, meu parceiro Ed. Bora, meus maninhos. Alô, Pivete. O pai te ama, que vontade de te ter. Garota, eu gosto de você fazer o quê? O pai te ama, é. O pai te ama. O pai te ama, é. O pai te ama. Minha amiga Andressa Rivera também tá aqui no Animal. Yes. É ou não é? Yes. Aqui, o Búfalo do Marajó. E quem vai chegar em casa muito chapado hoje, bota as mãozinhas pra cima. Quem vai tomar todas hoje aqui no Areão, bota pra cima, mãozinha pra cima, mãozinha pra cima, assim. A latinha de cerveja, bota pra cima a latinha de cerveja. Whisky, head, arreia, arreia. Whisky, head, arreia, arreia. Bota pra cima a latinha de cerveja. Bota pra cima a latinha de cerveja. Whisky, head, arreia, arreia. Whisky, head, arreia, arreia. Mas quem não toma cerveja e toma só whisky, levanta, levanta. Levanta o whisky pro alto, levanta o whisky pro alto, levanta o whisky pro alto, levanta o whisky pro alto, levanta o whisky pro alto, levanta o whisky pro alto, levanta o whisky pro alto, levanta o whisky pro alto. Vai pra cima, meu búfalo! Búfalo do Marajó! Parceiro Elton do Cineral Digital também tá aqui com a gente. Alô, Mike! DJ Nando, do estúdio Super Eletrizante, no Acarão. Alô, meus loucos pro Shopping! Vai, DJ, bota pra endoidar, endoidar, endoidar, endoidar, endoidar, endoidar, endoidar, endoidar, endoidar. Vai, DJ, bota pra endoidar, endoidar, endoidar, endoidar, endoidar, endoidar. Endoidou! doida, e doida, e doida, e doida, e doida, Fábio! Galera de Souri! Diego, Alex, Júnior, Gererê, o Everton, taxista do 40, e as suas primeiras damas aqui com a gente, equipe Chopitel do 40, do 40, do 40. Que você ficou com medo, colocou tanto defeito em alguém que só quis te amar. Agora vem chorar na minha porta, vem dizer que se importa, mas é tarde pra se reclamar. Você jurou que ia cuidar tão bem de mim. Você me disse um dia, nosso amor não vai ter fim. Alô, Josias! Chega aqui rapidinho com o Belém. Meu amigo Elton, meu irmão, é o Elton que tá aí, né? Parceiro Júnior, aqui ao lado do DJ Léo, valeu Júnior! A galera do Cineral Digital aqui no Animal! Diz, o que que tá faltando, hein? Faltando, hein? Tá faltando sentimento. E a gente já não rola muito tempo. Não rola muito tempo, não rola muito tempo. O que que tá faltando? Faltando sentimento. E a gente já não rola muito tempo. Não rola muito tempo, não rola muito tempo. Bora pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, meu animal. Aqui não tem onda, meu irmão. Boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. As novinhas passam mal. Mr. Catra! Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. E a novinha passa mal. E faz a garra do águia. E faz a garra do águia. E faz a garra do águia, pega sua presa e dá-lhe a bicada. Que louco, tio, mete suas bicadas, passa. Dá-lhe a bicada, bicada, bicada, bicada, bicada. Bora, espetacular, vem de lá e junto! Olha quem tá na área, parceiro Fumaça aí com a gente. Ele é a primeiríssima dama, Raquel, grande Fumaça. A equipe mais ou menos de cabeça pra baixo, obrigado pelo carinho. Nossa amiga Ariri, já por aqui. Tá... E Ariane, um abraço aí. E o Negão, logo Bochure. Aliás, logo Bochope, isso aí com a gente. Meu parceiro Bacurau do Comércio, enlouquecendo hoje. Obrigado, viu? Um abraço pra você. Vamos nessa. Sacudir, balançando, estremecendo. Oi, oi, oi, oi, oi, oi. Bora, Japona! Desce a bunda batendo no chão. Desce a bunda batendo no chão. Desce. E a periquita, como é que ela tá? Ela tá. Bola pra frente, rapaz, periquita. Bora, Fábio! Olha o meu amigo Rafael, Bruninho, o Adriano e a família come calado do Taburã. O final de semana inteirinho ao lado do animal, a come calado, hein? Jonas, Sudão, também o Ramonzinho, Soares, fronteira! Valeu, garoto! João Melo também, Rafaelzinho do Sideral, do Bingola, Pop e o Paulinho Maluquinho, a família Taburã! Nunca está presente quando eu te preciso. Sempre que eu te ligo, estás com um amigo. Eu sei que tu pensas que me tens nas mãos. Das mãos, na loja pura! Quer ser patricinha? Quero algo sério e não brincadeirinhas. Baby, eu cansei. O seco do gordeiro e a primeira dança. Galera lá do Pop Live, obrigado, viu, Seco! Tênis, Sandro, Marcelo, curtindo aqui o animal, valeu, valeu, valeu! Bora, Fábio! Amavas, mas na real é só atração. Quem dera que todas fossem assim, meu irmão! De lei, né? Vai, vai, vai, vai, vai! Fala, meu parceiro, boi! Ele tá aqui com a gente, alô, boi! Quarteto Hi-Fi, desde sábado, no Song Eliseu Valorizão. Fala bem baixinho pra mim, quarteto. Quarteto. Pronto, meu quarteto Hi-Fi, obrigado pela vida. Hi-Fi. E aí, como é que é? A gente tinha tudo aquilo pra ser feliz. Um apartamento como sempre quis. Filhos, um cachorro. Passarinho da família Pressão também, do Crocodilo e o Júlio Maia. Eu queria mais, minha obediência não te satisfaz. DJ Léo Digital, o Léo da Nega Digital. Bora, Andressa Rivera, tá aqui com a gente no animal, mandando meu. Alô, Rivera. E aí? Búfalo do Marajó, a evolução. Bora sim, no fang, no fang, no fang, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Quando ela escuta, já quer embrasar. Maestro Davidson. Fica maluca. Automaticamente, quando ela escuta, já quer embrasar. Ela fica maluca. Bota a mão no joelho e vai tremer na bunda. Treme, treme, treme, treme a bunda. Vai tremendo a bunda. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Vai tremendo a bunda. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. É o bonde do Tete. Ela não precisa de play porque já vive no automático. Nosso parceiro Clay do Esquadrão da Nike também tá aqui com a gente. Muito obrigado, viu, Clay, pela vida. Valeu, meu Esquadrão da Nike. Replay. E eu acho isso fantástico. Eu já disse que amei, que amei. Essa aqui é lançamento, Kevin, o que fez pra tu. Pra você se acabar e mexer o bumbum. Pra você se acabar, mulher, mexer. É a abertura do verão aqui, Otero, com animais. Evolução. Tu, tu, tu, vai jogar, vai jogar, vai jogar. Vai jogando o bumbum, tu tu tu tu. Vai jogando o bumbum, tu tu tu tu. Vai jogando o bumbum. Novinha, eu quero te ver contente. Não abandona o bonde da gente. É o DJ Davidson tocando no animal. Aqui. A bandida aqui do baile vai sentar no grau. A bandida aqui do baile vai sentar no pô. Bora, meu sargento santo! Não abandona. Ele tá aqui no animal, meu irmão. E a primeira, e a primeira, e a primeira. Tocando no animal. A bandida. bonde daqui do baile. Vai sentar no grau, vai, vai sentar, vai sentar. Vai sentar no grau. As bandes daqui do baile. Senta, vai. Sentar no grau. É nesse smoke diretamente aqui do animal. Oh, novinha, eu quero te ver contente. Não abandona o bonde da gente. É o DJ Davis tocando no animal. A bandida aqui no baile. Vai sentar no grau, vai, vai sentar, vai sentar, vai sentar no grau. A bandida aqui no baile. Vai sentar no grau, vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar no grau. Cheguei, cheguei chegando, bagunçando as... E aí, espetacular! Você tá por você onde, garoto? Que tá na língua, gente, meu parceiro campeão lá de Santarém! Está aí, vindo pela primeira vez em Belém, obrigado pelo carinho, campeão! Está vendo o nosso animal pela primeira vez também! Alô, campeão! Minha amiga Larissa, o Tamatá na área com a gente! Bora, Carditão! E agora? Eu cheguei com tudo, cheguei quebrando tudo. Pode me olhar, apaga a luz e aumenta. Meu amigo Paulinho, Rodrigo Playboy também, galera do Morro, os caras doidos do roteiro aqui com a gente. Eu tenho dom. Se não gosta, senta e chora. Hoje eu tô a fim de incomodar. Bora, Paulinho, maluquinho! Se não gosta, senta e chora. Vai sair de casa pra causar. Cheguei. Nosso amigo Paulinho de Coreci também tá aqui com a gente. Alô, Paulinho! Valeu, meu brother! Um abraço aqui do seu maestro e também do DJ Ralph. Ralph, meu dia. Avisa lá, pode falar que eu cheguei. Cheguei chegando, bagunçando a zorra toda. E que se dane, eu quero mais é que se exploda. Porque ninguém vai estragar meu dia. Avisa lá, pode falar. Eu cheguei com tudo, cheguei quebrando tudo. Pode me olhar, apaga a luz e aumenta o som. Recalcada pira, Falciane confira. Pra despertar inveja alheia eu tenho um dom. Se não gosta, senta e chora. Hoje eu tô a fim de incomodar. Se não gosta, senta e chora. Bora! Sair de casa. Alô, Everton de Marituba! Tuba, tuba. Chegou chegando, ele e o Dentinho! Aqui. Eu quero mais é que se exploda. Moleque, há quanto tempo, hein? É doido, meu irmão, meu irmão. DJ Junior Clean, velha guarda. Tá aqui com a gente ele, a primeira dama. Alô, Junior Clean. Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Olha nessa que tá solo com o Messini e a galera vem chegando no animal. Falou. Explosiva, não brinca com ela não. Olha a explosão. Quando ela bate com a bunda no chão. Quando ela mexe com a bunda no chão. Quando ela joga com a bunda no chão. Quando ela sai o bumbum no chão. Chão, chão, chão, chão. Quando ela bate com a bunda no chão. Quando ela mexe com o bumbum no chão. Quando ela joga seu bumbum no chão. Chão, chão, chão, chão. Esse animal é uma loucura. Hoje aqui no Outeiro, fazendo abertura oficial do verão em Outeiro, garoto. Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. É muito explosiva, não mexe com ela não. É muito explosiva, não brinca com ela não. Olha a explosão. Quando ela bate com a bunda no chão. Quando ela mexe com a bunda no chão. Quando ela joga com a bunda no chão. Quando ela sai o bumbum no chão. Chão, chão, chão, chão, chão. Quando ela bate com a bunda no chão. Quando ela mexe com o bumbum. bunda no chão. Quando ela joga seu bunda no chão, chão, chão, chão, chão. Bora nessa, meu animal, que é só alegria pra galera! Você está diante da maior estrutura musical do Pará. O Búfalo do Marajó. O maior espetáculo sonoro do momento. Bora sacudir o areião do Teiro! E a Noa. E quem tá feliz, bota a mãozinha pra cima! Arrebenta, meu búfalo! Agora vai! Segura o Lupe, Davidson! Vigilar espetacular! Olha que tá por aqui, meu parceiro Rodrigo aí com a gente! Juntamente com o Fagner, carreira solo, rei dos caramelos aí com a gente! O Hélio da CL, obrigado Chapona! O meu parceiro mestre hoje no berço, comemorando com a gente! E o Fumaça já falou que dia 29 ele vai estar com a gente lá no Aranaí, Davidson! Atravessando as fronteiras, né? Rompendo fronteiras, meu irmão! Vamos nessa, God! Alô, meu sargento Janinho! Arrepia! Bora, Leão, é agora! Vem pra festa do Búfalo! Meu parceiro velho aguarda DJ Júnior Clio! Aqui com a gente, meu irmão, esse tem história. Aqui com a gente no ladinho do meu parceiro, DJ Ralph. O meu empresário, o Eric, também já chegando junto. Falou. Vai! Alô, Fábio. Jamago também, Pamela, destruidores de baldes e a galera de som. Valeu, Fábio. DJ HTJ no circuito, daqui a pouquinho ela assume o animal. Vai! Festejando seu aniversário, comemorando juntinho com a gente, 24 anos, no som que ele dá valor. Fala pra mim, mestre. Falou. Tamo junto! Japone e Mariana da TF também. Bora, Japone! Égua, meu irmão. Bora ver se vai valer a pena. Vai, mete ficha. Parceiro Leozinho Lanches, o maior lanche de Ananindeua, é o nosso parceiro oficial, tá aqui com a gente. Alô, Leozinho, tamo junto sempre, garoto. Prepara que a gente tá chegando aí, meu irmão. Iago tá forte, o Iago tá forte. Que é espetacular, vem de lá, garoto. E a gente comprovou isso ontem, Davidson! Meu amigo Leozinho Lanche aí com a gente, obrigado, Léo! Um abraço pra você, viu? Olha quem chegou agora, Vivi, Edivan, o meu parceiro Slap! E o Nego Bala do Grau aí com a gente, obrigado pelo carinho. A mais nova patrocinadora do nosso animal é o Salão! Sai com a gente, vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa! Meu amigo Tamatá também tá aqui no ladinho, ele, a Larice. Alô, Tamatá, garoto! E a família Tapanã também pela retaguarda do animal. Arrebenta, meu búfalo! O animal digital! Búfalo do Marajó. Vamos, meu animal! Búfalo do Marajó. Você está diante da maior estrutura musical do Pará. O Búfalo do Marajó. O maior espetáculo sonoro do momento. Olha o bumbum, olha o bumbum. Espetacular! Olha que galera, meu grande parceiro, Doutor Rui, agora não é mais Doutor Davidson. Não, o que ele é agora? Pai Rui! Ah, o maior babalorixá do estado do Pará, meu irmão. O homem que faz a pessoa amada voltar em 7 dias. Vixe, Maria. Saiu com a gente. Obrigado pelo carinho! Alô, Renan! Olha as Santinhas! Santinha perdeu o juízo. você então da nossa GDB aí na área. É aniversário, é? Do Fabinho, meu irmão, pode criar. Alô, Fabinho! É pagando tudo hoje. Desce, desce, desce, desce. Santinha perdeu o juízo, roubou um mais de alto valor. Quando bebe, ela é o perigo, sai brilhando de boca em boca. Roubou um mais de alto valor, quando bebe, joga pra cima, Juazeiro sai do chão. Com a garrafa de uísque, a Santinha, garrafa de tequila, Santinha, já acabou a bebida, Santinha. Come on, baby. Com a garrafa de uísque, a Santinha, garrafa de tequila, Santinha, já acabou a bebida, Santinha. Abastece que ela desce, desce. Josias! Búfalo do Marajó, a evolução. Bora fazer assim! Marcante do jeito que a galera gosta! Desse som que você me conquistou, envolvendo, enlouquecendo e nem pude perceber. Meteoro de mansinho fez meu corpo estremecer. Eu acho que vou. Nossa família Pop 10 de Vigia também mandando bem, doidando tudo aqui no Animal. Valeu, Pop 10! Me apaixonar. Meteoro que fascina e faz a gente delirar. O Elton só lembrando os tempos de Kombi, né, Elton? É doido, tempo bom, meu irmão! Tá calado e manda vai, tão show de arrasar. Impossível resistir essa vontade de dançar. Eu acho que vou me apaixonar. Meteoro, o fenômeno do estado do Pará. Me chama que eu vou me apaixonar. Meteoro, que fascina e faz a gente delirar. É essa aqui, Elton, se liga aí! Dos maninhos também, meu amigo Pivertinho tá aí com a gente, vai, o Pivertinho batidão. Família Kombi calado do Dabanã, rompendo fronteiras desde sexta no Animal. Estou à procura de alguém que sempre me amou. Meu amigo Qualhada da TX também já chegou junto, chegou junto. Alô, Qualhada. Poderosa que vai detonar. E a descarga turbinada você vai sentir. É um som de qualidade pra você ouvir. É uma nova emoção com uma super produção. A luxuosa Kombi da produção. É tão lindo! É tão lindo esse amor entre você e eu. Por favor, me desculpe o que aconteceu. Na Kombi da produção eu quero te encontrar. E viver esse abrevinho fez me apaixonar. É tão lindo esse amor entre você e eu. Por favor, me desculpe o que aconteceu. Meu amigo Almir, GDO também tá na área. Obrigado, Almir! Tamo junto, garoto, garoto. Bye. carente, eu tô carente de amor. Tô querendo, tô querendo, tô querendo te amar. Tô carente, tô carente, tô carente de amor. Tô querendo, tô querendo, tô querendo te amar. Foi num abraço apertado que você me conquistou. Foi num beijo pincelado que nasceu o nosso amor. A paixão bateu forte dentro do meu coração. Com uma ciota light renasceu uma paixão. Eu não pude acreditar. Olha o mesmo tá apaixonado. O mesmo e a Ellen então, aqui com a gente mandando ver. Valeu, beijo. Espetacular, vem de novo. Amigo Fábio Gomes aqui com a gente, hein, Fábio? E os nossos bala da City lá de Soura aí com a gente. Obrigado pelo carinho. Meu parceiro Edson, rei do abacaxi. Isso aí com a gente aí, Edson. Um abraço pra você, viu? Vamos nessa, maestro. Pipoca daí, que eu pipoco daqui. Hoje é aniversário da esposa do meu amigo Coalhada, Bia, meu irmão, ela tá pagando tudo. Parabéns, viu, Bia, tudo de bom. Se você quer que eu vá descendo, tá até embaixo. Se você quer que eu vá descendo, só de cueca. Se você quer que eu vá descendo, até embaixo. Se você quer que eu vá descendo, só de cueca. Falou. Mete pau e mete a máquina, chupa a safadinha e vem pra cá. Vem dançar, vem. Chupa, chupa, Paula, mete o pau e mete a máquina, chupa a safadinha e vem pra cá. Vem dançar, vem. O Alex das Marcantes, ele dá valor nessas aí, meu irmão. Toma, Alex! Maiquinho do Cineral também, obrigado, Maiquinho. Banda, banda, banda, banda, Ravelli. DJs Léo e David, simplesmente estabelece. É com Thiago Sampaio do Estúdio TS Produções. Cuidado com o búfalo do Marajó. Cuidado com o búfalo do Marajó. Cuidado com o búfalo do Marajó. Cuidado com o búfalo do Marajó. Cuidado com o búfalo do Marajó. E o animal tá na área, hoje eu tenho aqui no Orião. Cuidado com o búfalo do Marajó. Olha a chifrada. Pega a chifrada, chifrada, chifrada, chifrada, chifrada, chifrada, chifrada. Começar, vai! É plativamente que magicamente quem tá presente, as novinhas salientes, fica loucona e se joga pra gente. Eu falei assim pra ela. Bora começar sendo funk chutação hoje, o nosso animal chegando! Aqui na Aranhão e Outeiro, sucesso! Arrebentação total, meu irmão! Vamos lá! Vem, desce o bumbum. Vai com o bumbum. Vem com o bumbum. Vai com o bumbum. Dum, dum, dum. Oi? Vai treme o bumbum. Tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam. Meu amigo Japona já tá aqui presente com a gente. Um abraço pra você. Ele tá de volta aqui no animal. Fala, Japona, meu irmão. Esse é velho agora. Mas tá tipo com já se prepara, tá tudo de bom, que elas danças se acabam, em cima do... E a equipe tô nem vendo, já aqui com a gente, imagina o Orião, pra curtir o animal, obrigado, valeu, eu tô nem vendo. O grave que faz o tom, o beat tá taque do dom, elas gostam e aplaudem. O Andrei, capotagem. O grave que faz o tom, o beat tá taque do dom, elas gostam e aplaudem. Bora, Sasaki, show, meu irmão! O grave que faz o tom, o beat tá taque do dom, elas gostam e aplaudem. Jogando o bom, o grave que faz o tom, o beat tá taque do dom, elas gostam e aplaudem. Jogando o bom, o grave. seu Jorginho se prepara. Tá tudo de bom, que elas dançam e se acabam em cima do som. Olha, dá uma reparada na situação. Boca na jocatuada, tá tudo de bom. O grave que faz o tum, o beat que ataca o tum. Elas gostam e acabam jogando bombom. O grave que faz o tum, o beat que ataca o tum. Elas gostam e acabam jogando bombom. O grave que faz o tum, o beat que ataca o tum. Elas gostam e acabam jogando bombom. O grave que faz o tum, o beat que ataca o tum. Elas gostam e acabam jogando bombom. Rafael Cassiano. Escuta, já quer embrasar, ela fica maluca. Automaticamente, quando ela escuta, já quer embrasar, ela fica maluca. Ô, Niveiro, deixa comigo, deixa fora. Joelho, e vai tremer na bunda. Bunda. Vai tremendo a bunda. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Vai tremendo a bunda. Bum, bum, bum, bum. Vai tremendo tudo, meu irmão! É o bonde do TT, ela não precisa de play, porque já vive no automático. Pensar que eu não sei, mas sou um tanto problemático, bem que eu avisei. Essa cintura de elástico merece replay, e eu acho isso fantástico. Já disse que amei, que amei, que amei. Automaticamente, quando ela escuta, já quer embrasar. Ela... E por sinal, olha aí, eu já ficando legal, já ficando lotado de ponta a ponta. E o Cassiano escuta, já vai detonar. Mandando pra galera hoje no funk, hoje é dança. Essa aqui é lançamento, Kevin, o que fez pra tu. Olha, Japona, não se afrouxa, Japona, não se afrouxa. Pra você se acabar e mexer o bumbum. Pra você se acabar. Alô, Cris de Nascimento, Milhão Nash Vídeo. Mais um pouquinho, Zack Show, só mais um pouquinho. Agora tava só filé ainda agora. Vai jogando o bumbum. Vai jogando o bumbum. Vai jogando o bumbum. E aí, Dudu Pinheta? Chama de loucura, cara. Juntou com a amiga e foi lá pra casa. Abre a geladeira. Olha só amanhã, tu olha. Catuaba. Depois de Scott, ela ficou animada. Caralho. Depois de Scott, ela ficou animada. Fiquei sabendo que você é mal criada. Então para, já pode ficar pelada. Não, não, não. A casa tá bagunçada. Se tá travada no meu som, ela distrai. Vamos, meu quarteto Hi-Fi de Guaraci, já aqui com a gente, invadindo pra curtir o animal hoje. Afinal de contas, a abertura do verão em outeiro e o búfalo detona aqui no Aranhão pra galera. É aqui, vai embrasando. Vai embrasando. DJ Dudu Pedera. Vai embrasando. Everybody's going to the party, have a real good time. Agitação, vai, vai, dancing vai, in the vai, desert, vai. Blowing up the sunshine. que eu quero ver! A torcida do Remo faz o chifrinho! Vamos lá! Aí, Sasa que show agora! Parceiro Guedes, mora Gastão Guedes, o velho guarda, meu irmão! Esse é parceiro, esse é camarada! Vamos lá! O animal detonou já aqui no areia. Olha, terrorista! E aí, filha? Vamos lá! E aí, bombom de explosão? É no da luxúria! Essa novinha terrorista é especialista. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Meu amigo do Jay Cachorro, do Jay Jonathan e do Urso Sound. Um abraço pra todo mundo, obrigado, viu? Alô, minha turma, bem-vindo aqui na... Meu amigo Passarinho, Neve Pressão, lá do Crocodilo, tá por aqui com a gente. Obrigado pelo carinho, valeu! É muito explosiva, não brinca com ela, não. Olha explosão. Ela bate com a bunda no chão. Vai! Quando ela mexe com a bunda no chão. Quando ela bate com a bunda no chão. Quando ela sarra o bumbo no chão. Quando ela... Todo meu quarteto, o Hi-Fi lá de Guaraci, estava um sábado com a gente lá. Beijando Isabel e hoje vieram curtir, hoje no setor deles praticamente. Obrigado meu quarteto pelo carinho, pela moral. E sempre, sempre que pode, eles jogam aqui no animal. Tony Cana Brava, dos K17. Só pra dar o clima, só pra dar o clima. Jantar à luz de vela pra aumentar sua autoestima. Um whisky, um chandon, um rolê bem bacana. Deixa, pai. Hoje a noite é nossa e eu vou te levar pra cama. No escurinho você se solta, no claro você reclama. Apaga a luz e toma, apaga a luz e toma, toma, apaga a luz e toma. Apaga a luz e toma, toma, apaga a luz e toma. Apaga a luz e toma, toma, apaga a luz e toma. Apaga a luz e toma, toma, apaga a luz e toma. Apaga a luz e toma, toma, apaga a luz e toma. Apaga a luz e toma, toma. E você dá o areio, já ficando legal, já ficando lotado de ponta a ponta. E o Cassiano vai detonando pra galera, swingando. Abertura do verão, e a gente vai assim detonando. Atenção, filhote. Atenção, novinha do bairro. Família Super Comando aqui com a gente na... A evolução. O perfume exalando, fala assim pra ela. Vai, toma, só gostosa. Vai, toma. Vai, toma, só gostosa. Vai, toma. Vai, toma, só danada. Vai, toma. Vai, toma, só gostosa. Mexeu com bonde, toma. A noite toda, toma, toma. Mexeu com bonde, toma. A noite toda, toma, toma. Mexeu com bonde, toma. A noite toda, toma, toma. Mexeu com bonde, toma. A noite toda, toma, toma. Vai, toma. Vai, toma sua gostosa, vai, toma. Vai, toma sua gostosa, vai, toma. Vai, toma sua gostosa, vai, toma. Vai, toma sua gostosa! Mexeu com bonde, toma. A noite toda, toma, com. Mexeu com bonde, toma. A noite toda, toma, com. Mexeu com bonde, toma. A noite toda, toma, com. Mexeu com bonde, toma. A noite toda. Alô, Daniel, sou estourado. O melhor de nós. Vai que ela vai, vai, vai que ela vai. Se se mexer, aguente. Mexeu com bonde, toma. A noite... Meu amigo Paulinho do Esquadrão da Nike, lá de Marituba, tá aqui com a gente. Obrigado pela moral também. Fala, Paulinho, meu irmão. Tamo junto, é nós, meu parceiro. Toma. Vai, toma. Vai, toma sua danada. Vai, toma sua gostosa. Vai, toma. Vai, toma sua gostosa. Cadê o Thiago Sampaio? Cadê você, meu irmão? Toma, vai, vai, vai. É gostar? Não! Nossa, é doido, esse moleque é muito forte. Vai, toma, só gostosa, vai, toma. Sete tsunami, sete tsunami, sete tsunami. Eu visto caô, a marca dos artistas. Eu já te falei pra não complicar. Bora pra cima, meu Búfalo aponta no campo. Somente a bravura de um grande vaqueiro pra domá-lo. Vindo dos mais temidos campos da ilha do Marajó, este cowboy tem puro sangue marajoara. Está entre os melhores na arte de fazer nosso animal vibrar e nosso povo vibrar de alegria. Um cowboy DJ com nome e sobrenome, pronto pra festa. Chegou a hora dele, o legítimo, o implacável, seguro. Pura emoção, aqui está ele, DJ Cowboy Rafael Cassiano. E o nosso animal vai chegando hoje no Orelhão e Outeiro. Sucesso, arrebentação! Abertura do verão 2017, bora começar assim! E doida, e doida, e doida. Bora endoidar! Eu tô brigado com a mulher e eu vou dar fuga nela. Fui, partiu, que o búfalo me espera. Fui, partiu, que o búfalo me espera. Fui, partiu, que o búfalo me espera. Alô, Melody! DJ Lohan que tá tocando. Fui, partiu, que o búfalo me espera. Tímico aqui com a gente do Gerenet também. Obrigado, Soraya, gostosinha do Maremoto. E o cabelo de fogo tá todo mundo em peso no animal. Chifrada. Olha a mãozinha pra cima. Joga a mão pra cima. Joga a mão pra cima. Joga a mão pra cima. Guedes vai pra cima. Girando, girando, as mãos pra cima, vai girando. É que o meu parceiro Guedes tá bagulho doido hoje. Segura o homem que ele tá no 12, papai. Vai, vamos lá. E no final da festa eu te pego no meu carro. Girando, girando, as mãos pra cima, vai girando. Girando, girando, as mãos pra cima, vai girando. Girando. O piloto considerado Andrei Capotagem, nome da festa. O homem da pobre mais envenenado do Brasil tá aqui com a gente. Vamos lá. Pra vocês também, bora meu quarteto Hi-Fi, bora minha produção. Por favor, essa luz aqui, o responsável pode apagá-la. Deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho. Nós todos no escurinho, deixa tudo no escurinho. Nós todos no escurinho, deixa tudo no escurinho. Nós todos no escurinho, deixa tudo no escurinho. Nós todos no escurinho, deixa tudo no escurinho. Nós todos no escurinho, deixa tudo no escurinho. Nós todos no escurinho, deixa tudo no escurinho. Nós todos no escurinho, no banco do meu Camaro. Camaro. Tá na chifrada. O bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho. bagulho endoidou, o bagulho endoidou. O bagulho endoidou. Pega, pega, pega, pega, pega o totó, meu irmão. Assim, vai, vai, vai. Bagulho doido. E quem tá solteiro vai botar o bracinho pra cima que eu quero ver. Quem vai sair daqui do roteiro muito chapado, muito doidão, vai botar a mãozinha pra cima também. Bora curtir! Batidão. Vem bandida. O homem que quer, ela fica até com mulher. Chega de táxi, a maior vibe na hora de ir embora. Nunca vai a pé, mas ela é gostosa demais. É mulher, ela sabe que Rafael faz. Cassiano vez, na segunda ela não te quer mais. Meu amigo Japão da TR, velha guarda aqui do Rafael Cassiano. Tá aqui presente com a gente, obrigado pelo carinho, pela moral, ele é só na minha mão. Fala Japona, meu parceiro, velha guarda. Vamos lá. Quem não tá ligado, tá com ela de mão dada. Cínica demais, demetida e depravada. Garota levada, que na cama te destrói. E fica com o DJ, tira o troco. Gato não dói, de ficar com o DJ, tira o trocado não dói, de ficar com o DJ, tira o trocado não dói. DJ do Man Produções, na parada Mundo Brau. E batidão. É no batidão que o animal vai botando pressão na galera e roteiro. Depois que eu conheci o Mandela, depois que eu vi como ela dança, depois que eu vi como ela atua, depois que eu vi como ela se assanha, só agora que eu me percebi. Alô, Melri, DJ Lohan que tá tocando. Namorar pra quê? Amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Namorar pra quê? Amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Namorar pra quê? Amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Namorar pra quê? Amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Me faz o caqueado e fumo baseado. Me faz o caqueado e fumo baseado. I wanna love you and treat you right. Bora, Cris Nascimento, Led Vício! Vocês estão prontas, piranha? E aí, DJ Lohan? Vai, toma, só dos pontos. Eita, Adriana. Vai, toma. Vai, toma. amigo Paulinho do Esquadrão da NET de Marituba tá aqui com a gente. Bora, Paulinho! Chega chegando hoje no Areião e Outeiro. Abertura do verão 2017, meu irmão. Daqui a pouquinho tem participação especial da musa das marcantes, da DJ Agatha. Já já vai chegar o Davis para comandar também. O Darlan, o Josias, o quarteto vai ficar formado e o show vai ser completo pra galera. Esse é o famoso 16 toneladas. Vai! Esse é o famoso 16 toneladas. Batidão! Batidão! Bora, meu quarteto! Endoida, carai! Endoida, carai! Endoida, carai! Endoida, carai! Endoida, carai! Endoida, carai! Endoida, carai! Endoida, carai! É na virada DJ! É na virada DJ! É na virada DJ! É na virada DJ! Virando cabeção aqui na área com a gente, meu irmão! Bora, Japona, vamos lá! Amigo Japona aqui com a gente da TF, a sua patroa sempre do Ladinho. Ladinho. E companhia da Patrícia Palheta da Evolução. Evolução. Evolução. Sai bem carimbó, não sai bem carimbó, não sai bem carimbó, carimbó, carimbó, carimbó, carimbó, carimbó, assim, meu irmão. Vai no carimbó, carimbó, carimbó, carimbó. Vai no chão, vai no chão, vai no chão. Carimbó, carimbó, carimbó. Mais outra assim, Cassiano. Vai, vai, vai, vai, vai. Sendo campeão lá de Santarém, veio curtir o nosso animal hoje aqui na areia. Mas aonde é assim, ó? No meio do pitio, no meio do pitio, no meio do pitio, no meio do pitio. No meio do pitio. Um DJ de nome e sobrenome.

mas sou melhor que você. Meu amigo particular de Velhos Carnavais, de Velha Guarda. Meu amigo Sargento, primeiro Sargento Santos, está aqui com a gente. E ele, a sua patroa, Dona Ana, aqui com a gente. Obrigado pelo carinho e pela moral, viu? Ela tem um carinho e um respeito muito grande. Esse cara aqui, mora aqui no meu coração. Grande Santos, meu irmão. Isso aqui é Velha Guarda, tá doido? Isso é muito antigo. Olha o tempo. Férias de verão. Nosso sossego, mas acho que era pouco, sempre queria mais. Minha obediência não te satisfaz, me tratava mal, me traía. E eu dizendo a todos da mil maravilhas. Vai! Vai morar daqui, a chave tá em cima da mesa. Longe vai. As caceteiras já, velho. Você não quer lembrar. Oh, Maria, essa mulher vai me levar. Tá mais que claro que eu não. Meu parceiro Miro Promonto tá aqui com a gente. Fala, Miro! Avisa pra ela que tem hora bonita, carinhosa. E qualquer dia. E oferecimento especial de Leozinho Lanches lá na Bijarrinha 316. A Dani deu a. Esse tom de voz eu reconheço. Mistura de medo e desejo. Tô aplaudindo a sua coragem. Meu parceiro Paulinho, Playboy, os caras doidos, joteiro aqui com a gente. Obrigado, Paulinho. Valeu! Aqui está ele. Fora da minha cabeça. Chifrada. Olha lá. Respire aliviado. Tanto amor guardado. Tanto tempo. A gente se prendendo à toa. Pode cantar assim pro Cassiano, vai! Vai! Meu amigo do Geléu da Carreta Negra Digital também tá aqui na área. Fala, Léo! Um abraço pra você, meu parceiro, pode crer! Se eu soubesse, eu tinha feito antes. No fundo, sempre fomos bons amantes. No fundo, sempre fomos bons amantes. Meu amigo Fábio de Benfica também tá aqui na área. Fala, Fábio! Eu quero a tua. Meu amigo do Jean Andrei, do Tsunami. E também o Daniel aqui com a gente na área. Valeu, meu irmão! Meu irmão. Fala, Guedes, pra cima! Sampaio DS Produções! Sampaio! Alô, Belly! Eu fico triste quando eu vejo ela brigando. É, o boladão parar até de falar. Não me culpando, me chamando de safado. Porque eu comi as duas. Tudo certinho, né, papai? Tá tudo beleza, né, minha irmã? Pega nas duas. Vamos ver esse moleque é fera. Tá funda! Chicotada, vai! Bem cortado, cheirosão e bem trajado. As meninas perdem a linha e já quer colar do lado. O que eu posso fazer se o meu menino é problemático? Olha o Cassiano! É putão treinado. O André Vieira! É putão treinado. Fala o Japona! É putão treinado. Pega a novinha com essa tétrica. Pega a novinha com essa tétrica. Castigado de varinha e muito mal de lança. Bandido não cansa, bandido balança. Bandido não dança, bandido balança. Tá piscando no passinho e joga a isca pra espirante. Bandido não dança, bandido balança. Bandido não dança, bandido balança. Bora pra cima, meu animal! O presidente especial de Leozinho Lanches, Fernando de Deus, BR-316, o melhor lanche do Brasil, garoto! O amigo do GBN aí, a primeira dama aqui com a gente na área! Quando ela vem, ela joga no chão. Levanta pro alto a siroque na mão. Tá gostosinho o batidão. Segura o búfalo evolução. Quando ela vem, ela joga no chão. Levanta pro alto a siroque na mão. Tá gostosinho o batidão. Segura o búfalo e vem quebrando. E vem quebrando, e vem quebrando, e vem quebrando. Vem, vem, vem. E vem quebrando, quebrando, quebrando, quebrando, quebrando, quebrando. É o búfalo tá no comando aí, neguinho. Chama o Darlan e bota tudo no escurinho. O Davis tocando, arrepia de mansinho. Freddy de Josias, sacode meu pretinho. Rafael, Cassiano, embrasando no potinho. Chama o Darlan e bota tudo no escurinho. O Davis tocando, arrepia de mansinho. Freddy de Josias, sacode meu pretinho. Rafael, Cassiano, embrasando no potinho. Quando ela vem, ela joga no chão. Levanta pro alto a siroque na mão. Tá gostosinho o batidão. Segura o búfalo. E o nosso parceiro do GBNE na Juventus. Obrigado pelo carinho do São Juventus. Ele é sua primeira dama já aqui presente com a gente. Obrigado pelo carinho. Tô no meu quarteto do Raifel lá de Quaracina. Gostei dessa. É o Smoke na voz. Demora a gente, Samir. Vai, vai, vai, vai, pode embrasar tudo. Vai, embrasar. Junto com a amiga e foi lá pra casa. Abre a geladeira, pega catuaba. Depois do Scott, ela. Atenção, Pogó, não chegou com a sua agência com o Iago Santos. Pogó, rapidinho, vamos lá. Para, já pode ficar pelada, não repara. A casa tá bagunçada, fita travada no meu som, ela destrava. Ainda mais que tu tem cara de safado. A noite é uma criança, daqui a pouco vamos aí. Mas aproveitando que o esquenta é aqui, vai embraçar. Já te falei que eu não presto, que com nós é sem massagem. O meu nome tu conhece, sobrenome sacanagem. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Quando eu vi essa morena, confesso, me apaixonei. Quando eu vi essa morena, confesso, me apaixonei. Tá certo? Vem! Vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai. Só vou botar quando tiver molhada, só vou botar quando tiver molhada, só vou botar quando tiver molhada. Só vou botar quando tiver molhada, só vou botar quando tiver molhada, só vou botar quando tiver molhada. Vai no batidão, batidão, batidão, batidão. Meu amigo particular, meu grande parceiro, o Cláudio Óculos, minha família motorizada, da cabanagem, o cara que patrocina o Rafael Cassino, o cara que faz essas armações aqui, bacana. Meu parceiro Cláudio Óculos, um abraço pra você, obrigado pelo carinho, patrocinador oficial do Rafael Cassino. Sempre com a gente, fazendo um chifrinho aqui no animal. Alô, família motorizada. Vem novinha rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando. Rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando. Bora, Dressi Produções! DJ Nando, do estúdio Super Eletrizante, do Acadá. Alô, que o go! Pra você, o pacotinho. Olha só, olha só, olha só. É só catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão. É só catucadão, catucadão, catucadão. Olha só, olha só, olha só, presta atenção. É só catucadão, catucadão, catucadão, catucadão. Essa batidinha é maneira. DJ Adriel de Mosqueiro, um DJ pra fazer sucesso. DJ, DJ China e deixa no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, e deixa no escurinho, e deixa no escurinho, produção, no escurinho, produção, no escurinho, produção, vai! Deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho. Bora, minha produção, meu irmão! É doido! Iago! Caralho, acende a... Como sempre, sabotagem. Por sinal, dia 7 de setembro, tem o nosso animal na arena, show de bola em Guaraci, na sétima rua, festival esportivo. Vai ser muita onda, meu irmão. Confirmadíssimo, a nossa evolução. Falou. As meninas se pedem, tá uma maravilha. Escuta o que eu tô te dizendo, ela faz um quadradinho e o baile fica vendo. Mais uma do amigo Miro, meu irmão, pode crer. Traz logo o meu copo pra noite ficar melhor. Olha, ali é só sabotagem, vou te contar. Não vale vacilar, porque a noite começou. Hoje eu vou curtir e falo na moral, hoje a noite é do chefe, noite especial. Pra quem não tá ligado, olha o que eu tô falando. Tipo popstar, artista americano. Caralho, acende a... E Paulinho da Adidas Produções. E o animal vai detonando, sacudindo pra galera hoje aqui no Areião e Outeiro. Afinal de contas, abertura do verão 2017 e o nosso búfalo detona, balança, sacode pra galera! Se prepare! Se prepare! A evolução chegou! O búfalo do Marajó! Banda 007. Essas flores que você mandou, não pense que já vou lhe perdoar. Uma lua e um bom champanhe vão faltar se eu aceitar. Essas flores que você mandou, não pense que vou... Tá certo, né, meu irmão? Tá certo. As lágrimas que derramei por você foram... Quanto é esse Shen lá? Acontece, Shen, acontece, Shen. Nossos balas absolutos aqui com a gente. Obrigado, meus balas. Um abraço pra vocês. Valeu, meu irmão. Meu parceiro Sargento Santos e a Ana aqui com a gente. Os caceteiros e as caceteiras de Outeiro. Sempre, sempre no animal. Seus erros a ele dá valor. Também vindo sempre com a gente na área, meu irmão. E aí, garota? Garota, não chore, não chore, não chore por ele. Garota, não chore, não chore, não chore por ele. Sei que tá difícil pra... O Ademilson, um abraço pra você com muito carinho. Valeu, meu irmão. Tá aqui com a gente, aqui no Areião. E aí, ele tem me ligado perguntando por você... Ah, o meu WhatsApp, tu quer? Mas não querem essa união porque ele não é homem de verdade pra você. Esqueça desse amor sem futuro, que o amor maior do mundo um dia... Desce, produções! Swing do Panda! Não chore, não chore, não chore por ele. Garota, não chore, não chore. chore. Nossos fãs absolutos de Souri. Meu parceiro Fábio. Um abraço pra você do Rafael Cassino. Valeu, meu irmão. E companhia do meu amigo Ademilson Bosgré. Nossos malas sempre com a gente aqui no Búfalo. Dia 28 de julho. Tem o nosso animal lá em Souri. Vai ser muita onda. Calma, não te afoba, meu irmão. Primeiro passo pra vitória e a vontade de vencer. Garota, não chore. Não chore, não chore por ele. Meu amigo Jamaica do Nova Dimensão também tá aqui com a gente. Obrigado, Jamaica. Valeu, meu irmão. Não chore, não chore por ele. Tá na mão, deixa comigo, vamos. Davidson Reis, a nova onda de Iguaraci. E banda musical. É pra se apaixonar, sino animal. Eu já desconfiava dos seus sentimentos. Você já não me olha como antigamente. A nossa relação está se esgotando. É doido, meu irmão. Você me demonstrava uma coisa antes. E agora vi você mudou até bastante. Eu não aguento mais essa situação. Decide de uma vez deixar meu coração. Eu sei de tudo e agora eu vou perguntar. Olha, meu sargento, ele dá valor. Ou ela ou eu. Escolhe de uma vez, não tente me prender. Você que fez errado tentando esconder. Que ficava com... Meu sargento Santos, primeiro sargento Santos. Eu, aqui com a gente, companhia da sua esposa, a dona Ana. Eu, valeu, os caceteiros e as caceteiras de outeira. Ah, é da saudade, dobrando. Esse é melhor agora. Eu já estou cansado, escolhe ou ela ou eu. Ou ela ou eu. Banda 007. Diego Alex Júnior, General Everton Taxista. Dado 40 horas, obrigado pelo carinho, valeu. Parar, equipe Choptel. O seu juízo já são 4 da manhã. Daqui a pouco liga o síndico. Será que tem como a moça gritar baixinho? Já que tá bom, mas as paredes têm ouvido. E era pra ser escondido, já que não é mais. Bora dançar, vai! Vai! Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo. Novo Búfalo do Marajó. Enquanto eles estão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo. Vamos acordar esse prédio, fazer... Um oferecimento especial de Leozinho Lanches e Hernani Deua. Sucesso total, animal de dor. Faz amor gostoso de novo, de novo, de novo. Te deixar louco por mim. Bora dançar, vai! Você é minha presa, como loba. Vou te caçar. Quero ser o seu amor. É assim, garoto! É com Thiago Sampaio do Estúdio TS Produções.